abandonando toda madrugada, mesmo me afogando em um oceano de dor e cachaça, não te largava. Eu inocente acreditava que a gente ainda dava a volta por cima. Fui empurrando nosso amor com a barriga e só me iludia. Mais uma hora a gente cansa de tanto sofrimento, coração desanda. E como é que ainda você tem coragem de dizer que me ama? Seu jeito de amar, seu jeito de amar, não é igual ao meu. Eu não iludo ninguém, nem faço chorar. Seu jeito de amar, seu jeito de amar, não é igual ao meu. Eu não iludo ninguém, nem faço chorar. Afogando em um oceano de dor e cachaça, não te largava. Eu inocente acreditava que a gente ainda dava a volta por cima. Fui empurrando nosso amor com a barriga e só me iludia. Mais uma hora a gente cansa de tanto sofrimento, o coração desanda. E como é que ainda você tem